O trio da humildade, DJs Paulinho Boy, o covarde da saudade, DJ Neto Saudade e o pretinho DJ Dalton. Juntos, eles irão balançar, sacudir e fazer a alegria da família pop. Aqui na Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D. Estamos aqui, Ponte da BR, para fazer o aniversário dessa casa maravilhosa, que todos os finais de semana fazem a alegria aqui, desse povão de Marituba. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem é que tá de rock hoje aí? Joga a mãozinha pra cima. Quem é que tá de boa? Quem é que tá na paz? Afinal de contas, tudo que a gente leva nessa vida é a alegria, é a diversão que a gente vem adquirindo nela. Então, portanto, vamos aproveitar cada segundo, cada minuto aqui com o trio da humildade do Pop Saudade. E o baile do maestro vai começar! Bem-vindos, família, ao baile do maestro do pop. Alanzinho, simplesmente romântico. E aí? Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me... E aí, perverso? Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo, e eu fico nu, fico nu, mar caindo. Cê fica me lu, me lu, me iludindo, e eu fico nu, fico nu, mar caindo. Pop Saudade 3D. 3D. Simplesmente romântico. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica me ilu, me ilu, me iludindo. Fica me lu, me lu, me iludindo. E eu fico nu, fico nu, mar caindo. Cê fica me lu, me lu, me iludindo. Toca, maestro! Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. E eu sorri, obrigada amor, obrigada amor, obrigada amor. Vamos lá, família! Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Eu quero ir com você. Isso aqui é abraçar com carinho, DJ Velho tá na área. Um abraço pra você, velho. O homem do comércio chegando agora. Fica. Adoro um chocolate branco, meu irmão. Se um dia eu errei, eu quero ir. Minha grande amiga Lene, chocolate chegando agora. E a Claudinha? Então fica. Bora, Claudinha. Fica, vai. Então fica. Então fica. Aqui. Lohane Araújo. Lohane Araújo. Manda MC Kids.

assim, cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem. Tá gravando? Grande a tristeza que de noite me acompanha. E ela? Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. E o pensamento onde é que tá? Pop Saudade. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Pop Saudade 3D. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim um dia de verão. Aqui com o maestro. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Uma atrás da outra. Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Pop Saudade. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. DJ Neto Saudade, o maestro. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Esse é amor da gente, hein? Meu amor é demais. E o meu amor? Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Família, ao baile do maestro do pop. O aniversário da casa mais top de Marituba. Ponte da BR, o pop detonando. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você. Chama atenção aí do meu gerente Lennon. Aí, Lery, não, chega aí, Lery. Esqueça. Ok, se te magoei, só você amei. Espero, meu amor, te peço, não me deixe assim. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer. Dégua. Como eu preciso te amar, meu grande amor. Pop Saudade. O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer, é tão grande a solidão. Só no flash brega, meu compadre. Vai só esquentando a super máquina do tempo. Ainda tem o Mebretinho de Geinaldo. Ainda tem o covarde Paulinho Boy. Pra detonar muito som. Muito somzão gostoso. Pra toda a família pop aqui de Marituba, pode crer. Chocolate tá na... Como eu preciso te amar, meu grande amor. Hoje eu vou tentar mais um. Esquecer o que você me fez. Pop! Pop! Não vou deixar nada pra depois. Pop! Saudade! Agora o que importa é só nós dois. Só pra recordar. Pelas luzes. Tu volta. Volte logo, meu bem, porque sem você não sou ninguém. Volte logo, meu bem, porque sem você não sou ninguém. Chorar. O nosso amor que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança me dê um sorriso pra me acompanhar. Pop Saudade 3D. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. Nossa amiga Nanda tá na área com a gente. Um abraço pra ela e pra todas as meninas aí, ó. Na companhia da Nanda. E aí, Nanda? Os nossos perversos do pop também estão na área com a gente. Um abraço do maestro. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Pop Saudade, a primeira aparelhagem em formato 3D. DJ Neto Saudade chegou, família. Quando partir, não quero ver você chorar. O nosso amor que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança me dê um sorriso pra me acompanhar. guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. Lene, Lene, Lene. O amor é forte, vence barreiras, supera. Lene Chocolate, a Claudinha com a gente por aqui, um abraço. Um abraço do maestro. Hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Amigo Jair da banda, da banda Caferana tá na área. O Jair aí da banda Caferinha, o Jorge, um abraço carinhoso aqui do mais. Banda Caferana tá na área aí, Britinho. Daqui a pouquinho a gente toca uma deles aí, ó. Bora, meu gerente, leve. Amigo Bom do Corte chegando agora pra curtir e derramar. Mudou, é bom! Cláudia Carreira Solo, sempre no Pop Saudade, o som que dá valor. Cláudia Carreira Solo, sempre no Pop Saudade, o som que dá valor. Amigo Hélio tá na área. E aí, Hélio? É sinal que estou apaixonada. Quero para sempre te amar. O que é que você quer, meu amor? Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. 3D. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Eu quero ter o seu amor. Eu quero Pop Saudade. Toda vez que eu olho pra você, sinto logo que meu coração faz depressa, começa a bater. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a arrepiar. É sinal que estou apaixonada. E a saudade vai rolando e acontecendo aqui no Point da BR, Manituba. É o aniversário do Point, o Pop Saudade aqui, ó. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. primeira vez. Não pensei que eu ia me apaixonar. Ah, DJ Neto, tudo aconteceu tão de repente. Só não consegui evitar. Tá gravando? Quando eu te amei pela segunda vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Assis Produções. Era como se fosse brincadeira. E aí, meu filho? Só nós dois juntinhos a se amar. E o que era, maestro? Igual ao príncipe e a princesa. Essa música aí vai de Assis pra Mary, do Pop Saudade, onde tudo começou, meu irmão. Esse amor é nossa fortaleza, dele nada pode penetrar. Ah, DJ Neto. Quando eu te amei pela segunda vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Era como se fosse brincadeira. Bora, meu pop! Só nós dois juntinhos a se amar. Igual ao príncipe e a princesa, se amando à luz do luar. Esse amor é nossa fortaleza, ele nada pode penetrar. Igual ao príncipe e a princesa. Chegou! Já passou. Meu parceiro Mário da Ceasa, minha grande amiga Sandra, a rainha do bronze, estou, e Sandra Cabeleireira. Foi bem melhor. E aí? Nós dissemos adeus. Meu parceiro japonês, a Sueli, cadê eles? Que morreu. E aí, japonês? Meu irmão de olho tá na área. Porque não nasci pra você e nem você pra mim. Olha o melô do mentiroso aí, ó. Não acredito em mais nada do que você diz, porque você já mentiu demais pra mim. Você usou e abusou do meu coração. Nosso grande amigo e parceiro Gilson Marabá, chegando agora, não, pra derramar no pop. Agora você quer voltar jurando amor pra mim, mas não adianta porque já lhe conheço bem. Você não acreditou na minha paixão. Pela segunda vez lhe digo não. Não deixo mais você brigar comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Nosso amigo Benji, o homem que comanda o Bairro Novo, tá aqui com a gente, marcando presença. Um abraço. Um abraço do maestro. Amigo Bruno, lá da Praia de Caripi, lá de Barcarena, tá na área. Ele, o Deco, o Tico, o Natinho, o Simão, o Cícero, toda a galera. Essa é a redação do Enem, meu irmão. Com esse amor. Saudade. Que só por piedade você vive comigo. E você? Você jamais gostou de mim. Eu sei. Não adianta esconder. E quem ama, maestro? Quem ama não faz assim. Não faz. Já descobri. Você, meu irmão, você me conquistou. Você me conquistou. Você me conquistou. Um abraço aí pro Mano Xarope, o Natão Orelha, o Douglas, equipe GD8 aqui com a gente no circuito. Um abraço. Quando eu escuto essa canção, bate mais forte meu coração. Seu amigo Alão Júnior, o Grego Ronan, é da barbearia do Júnior. Toda a galera presente com a gente, um abraço. Pop Saudade. Uma canção de amor fazendo fundo musical para o nosso momento. E para brindar o nosso beijo, toca DJ. Um beijo apaixonado, uma canção de amor. Dançamos enamorados e tudo começou. Você me conquistou. Você me conquistou. Você me conquistou. Você é como imaginei, o grande amor que eu sonhei. Quando escuto essa canção, bate mais forte meu coração. Você é como imaginei, o grande amor que eu sonhei. E quando escuto essa canção, bate mais forte meu coração. Talvez seja

coração. E aí? O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. E eu te amo. Te amo. Preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Te amo. E não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. DJ Neto Saudade, o maestro do pó. Vamos resolver nossos problemas. Vamos conversar, ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. Quero reencontrar o mundo ausente. Lembro do passado, sinto o presente. Procuro com você felicidade. Conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Dá-lhe maestro! Mesmo se precisar. Para além do chocolate. A grande amiga Claudinha, carreira solo, hein? Como sempre, né, amor? Se nós merecemos essa chance. Os perversos do pop comigo. Para Mário da Ceasa, a grande amiga Sandra Jennifer, Sandra Cabeleireira e Rainha do Bronze. Assim. Pretinho e Maestro vão fazer uma marquinha qualquer dia desse. É. E não aceito te perder, não deixarei é? Que o nosso... Igual do Vaqueiro Léo. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Essa eu quero começar só na voz e violão. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Quem é que tá solteiro hoje aqui no Ponte da BR? Joga a mãozinha aí, ó. Não vale a pena ter você. Pra você que vem encontrar um novo amor hoje aqui no Ponte da BR, meu irmão. Alguém que vai me amar. Vamos lá, família! Aí você vai saber. Você perdeu. Perdeu. Amor. Bora que quem ama cuida, meu irmão. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Toca, maestro. Maestro DJ Neto Saudade. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Pop Saudade. 3D. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Bora, japonês! A Sueli, o casal do Pato Macho, já com a gente. Um abraço aqui do maestro. Pra sempre amar. E você? Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou

Pop Saudade. É o super pop som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super pop som. Super pop, super pop som. Super pop, super pop som. Super pop, super pop som. DJ Juninho, DJ Ellison vão conquistar o seu coração. Com o cenário eletrônico é a mais bela inovação. Super pop, super pop som. Super pop, super pop som. Super pop, super pop som. Super pop, super pop som. Super pop som. E sentir o peso do som. Uma porrada de som. Super pop, o som do povão. Super pop som. E sentir o peso do som. Uma porrada de som. Super pop, o som do povão. Pra não morrer de amor, pra não sofrer. Pra não morrer de amor, pra não chorar. Vou fingir que ainda te tenho, pra não chorar. Vou fingir que estamos juntos, pra não sofrer. Pra não morrer de amor. E aí? Toca pra mim, quero ouvir a sua voz. DJ Geleia, não te esquecerei jamais. Toca pra mim, quero ouvir a sua voz. DJ Geleia, não te esquecerei jamais. Já já, meu irmão, pra comandar a super máquina. Vou te procurar, seja onde for. E ao te encontrar, falarei do meu amor. Que é quente como o sol. O maestro do mel tem um sabor. Do mar a imensidão e da noite um esplendor. E eu? Não vou deixar. História não tem fim, é o começo da estação. Meu coração procura por você, eu preciso te ver. Top Saudade. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela, só pra ela. E a 12? É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Janela, fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Bem-vindos, família, ao baile do Maestro do Pop. Dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Nosso amigo Puga, o lindo também, a Lene, toda essa galera presente com a gente. Alô, bom! E aí, bom! Ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Sempre a me olhar. Eu quero, eu quero, eu quero. Pop Saudade. Chegou, maestro. A galera GDP. A galera da pizzarreira invadindo, meu irmão. Quer te encontrar e te chama pra dançar. Qualidade digital e primeiro. Príncipe Negra é sucesso e faz a galera dançar. Galera GDP. E agita pra você. Galera GDP, a galera da pizzarreira, no Pop Saudade 3D. E me fez sonhar. Se abraçar com carinha magrela, já presente com a gente, um abraço. Abraço do maestro. Quer te encontrar e te chama pra dançar. Qualidade digital. Vamos lá, família! Explodiu o aniversário do Ponte da BR. Desde muito longe me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Fala, gringo! Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. Me dá só um toque, que eu vou morar consigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. My baby, I love you. Olha que mais tarde tem aquele short do Pernalonga. É. Conta pra mim. E todo mundo rumo à praia de Caripi com o primeiro Bob Fluvial, meu irmão, vai ser muita onda. Bob Fluvial. quero estar. E o DJ do pop, com aquela saia de Havaiana. É. Na alegria e na dor. Sunga de bolinha por debaixo. Quero saber se. É, carreira solo, Mario, hoje. Decorar. Contigo eu sempre. A Sandra falou que é mais fácil tu ir nadando atrás da balsa mesmo. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque no olhar. E aí? Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta de farrear. Varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Vai tocar, eu sei que você vai curtir a banda Sabor Açaí. Já já o Bretinho pra comandar. Ela tem um sabor diferente. O Bretinho Daldo já por aqui comigo. Já já vai tocar pra família. E vai contar. E o Maestro, enquanto isso vai aquecendo a super máquina do tempo aí. Brega como esse eu nunca vi por aqui. 3D. O som da banda Sabor Açaí. Pop Saudade. Pop Saudade. É diferente pra valer. Não se compara ao gererê. Sem traficante nem ladrão. Pop! Mas abra o seu coração. Que ela tem sabor diferente. Que vai com contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi por aqui. CD ao vivo de qualidade é com a CIS Produções.